desejo explicar todo o gozo que eu tenho. É por isso que eu proclamar hoje venho, cantando a razão deste amor. Ó meu Senhor. Jesus, eu nasci pra te amar, te querer, te adorar, pela vida sem fim. Jesus, eu nasci para vir aos teus pés e ficar te adorando assim. Jesus, sempre quero te ver sorrir pra mim quando estou a sofrer. Jesus, pra te amar eu nasci, ser só teu, te servir e contigo ficar. Nasci pra te amar.